andrecedesmoral.com.br. Esse pique. Vai! Doutor Pressão! Broca no paredão! Vai! Vai! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Ela é bandida da quebrada e deixa o moleque doido. Tem fama de tarado e na cama mete gostoso. Quero ver se aguenta uma noite no motel. Vou botar gostosinho na tua xereca de mel. Vou socar gostosinho na tua xereca de mel. Da minha boca tu não vai ouvir te amo. Bandida da quebrada, bota pose no malandro. Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava babando. Fustei pra poucas ideias, por maloca tô sentando. Vou socar, socadinha, que delícia, vai socando. Aproveito e o DF cai de boca no chão. Parceiro Xande Modo, chama junto. Alô, Uno, pai e filho. Alô, galerinha das encomendas, é nóis. Avelino no gol do frango. Ela é bandida da quebrada e deixa os moleque doido. Tem fama de tarado e na cama mete gostoso. Quero ver se aguenta uma noite no motel. Vou botar gostosinho na tua xereca de mel. Vou botar gostosinho na tua xereca de mel. Na minha boca tu não vai ouvir te amo. Bandida da quebrada, bota pose no malandro. Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava babando. Fustei pra poucas ideias, por maloca tô sentando. Vou socar, socadinha, que delícia, vai socando. Aproveito e o DF cai de boca no chão. Parceiro Lucas, borracharia 24 horas, respeita. Alô, Quality Som, tamo junto. Predador Sound, alô, Gel. Vai, papai.